ZYH487, Rádio Jacuípe AM, 1500 kHz. Música, esporte e notícia. Riachão do Jacuípe, Bahia. A partir de agora, na Rádio Jacuípe, prosa sertaneja. A boa música sertaneja, informações e muita prosa. Prosa sertaneja. Apresentação, Joilson Ramos. Joilson Ramos. 5:01. Alô, amigos, bom dia. Estamos chegando para mais uma edição do programa Prosa Sertaneja. Hoje é sábado, 9 de abril de 2022. Está no ar mais um Prosa Sertaneja pela nossa Rádio Jacuípe. Agradecendo a Deus por mais um dia, você amigo ouvinte, que a partir de agora estarei contigo até às 7 de hoje com o Prosa Sertanejo, tocando muita música boa, o melhor da música sertaneja até às 7, né? O pagode de viola, moda de viola, canção rancheira, rasqueado, batidão, shot, muito mais. E das 7 às 8 você curte muito, aliás, das 6 às 7, né? O sertanejo desse das 5 às 6, de 6 às 7, muito forró. Ligue, participe, 3264-2189, ou mande sua mensagem de áudio ou de texto pelo 992-66-8674. Hoje é sábado, né? Chegou mais um fim de semana, estamos aqui tocando o melhor da música e começamos muito bem. Cadê Joilson? Vamos começar com Tonico e Tinoco e a música Loira, Loirinha. Olha a hora. 5:03. Muita música para você curtir a partir de agora pela nossa Rádio Jacuípe AM. Ô, minha gente, hoje nós vamos dançar aqui e vamos fazer um pagode de arrancar pica-pau do oco. Quem vai tocar pra nós é o compadre Joaquim Fubá e o compadre Zé Cupido. Tá certo, minha gente? Ah! Puxa o fole, sanfoneiro! Oi! Vamos começar a festança! Arrasa o pé, moçada, que a lua já saiu. A sanfona tá tocando e o salão está vazio. O salão tá enfeitado, hoje está muito bonito. A Gerarda com os mano e a Bastiana com mani. Arrasa o pé, moçada, cochila é que não pode. Veja só o Joaquim Fubá enforcando o pé de bode. Ô, compadre Bartelinho, que negócio sentado não dá. Puxadão, meu menino. O Taquinho tá dançando com a comadre Margarida, o Abelo com a Aurora e o Noronha com a Cida. Arrasa o pé, moçada, cochila é que não pode. Veja só o Zé Cupido enforcando o pé de bode. Oscar entrou na dança, foi dançar com a Gabriela. O Lucão tava num canto, agarrado com a Manuela. Arrasa o pé, moçada, cochila é que não pode. Veja só o Joaquim Fubá enforcando o pé de bode. Um, dois, sanfoneiro, vai até o dia clareado, pai. Ô, oh, Benedito no cavaquinho, tio André no contrabaixo. Vamos lá! O salão já está cheio com a turma da pesada. Puxa o fole, Zé Cupido, até alta madrugada. Arrasta o pé, moçada, cochilar é que não pode. Veja só o Zé Cupido enforcando o pé de bode. Ô, Gerson, você vai pegar uma dama agora mesmo. Joilson Ramos. Cinco horas e 11 minutos, 5:11, ouvimos aí Osmano e Manito, baile, baile no sertão. Hoje é sábado, Prosa Sertaneja vai ter às 7, das 7 às 8 tem o Panorama Regional com Noroel Fernandes e Zé Alcione. Das 8 às 10 tem o Sábado Sertanejo comigo mesmo, Sábado Sertanejo, e das 10 ao meio-dia bola, tem o Sucesso Total com Nilson Oliveira, e o Bola na Rede, meio-dia, com Zé Alcione, Walter Silva, Gabriela Rey, Evandro Matos, Noel Fernandes, toda a equipe boa de bola. Às 13 horas tem Palavra Fiel com Aeronaldo Edson. É tarde aí, o Zé Alcione comanda a tarde. Hoje também tem Momento do Repete com Nadinho e Antônio Maracujá. Vamos nessa, vamos tocar música. Acabou o programa, vem aí Panorama Regional com Noroel Fernandes e Zé Alcione. Estarei de volta daqui a pouquinho às 8 horas dentro do Sábado Sertanejo, tocando muito forró, muita música para você curtir a partir das 8 horas. Que nosso bom Deus nos proteja, nos ilumine. Prosa Sertaneja de volta no próximo sábado, às 5 da manhã. Muita paz, muita saúde. A gente se vê por aí. Joilson Ramos. Chora, quem sabe fala quando é que um homem chora. É quando o amor que ele tem vira bufo e vai embora. Você ouviu pela Rádio Jacuípe, Prosa Sertaneja. Obrigado pela sua audiência. É quando a mulher que ele tem vira. ZYH 487, Rádio Jacuípe AM, 1500 kHz. Música, esporte e notícia. Riachão do Jacuípe, Bahia. Riachão, meu torrão natal, berço de toda a esperança. A terra que brota os sonhos fez nascer uma nova aliança. Aqui eu quero crescer, viver e ser muito feliz. Ver minha gente mais forte, trabalhando e criando raiz. Povo hospitaleiro, vamos avançar. Vejo a criança sorrindo e a juventude a brilhar. Nossa gente vem de novo, nosso povo, nossa voz. A mudança agora é pra valer e chega pra todos nós. Um novo Duxnet, Duxnet, Duxnet, Duxnet, Duxnet, Duxnet, Duxnet, conectado, Duxnet, informado, Duxnet, conectado. Tuxnet, sua internet ultra banda larga. Entre em contato com o nosso WhatsApp 75991871444 e veja nossas promoções. Tuxnet. Panificadora Jacuipense, na Avenida Eliel Martins, o melhor pão da cidade. Correspondente Bradesco, pague boletos bancários, faz saque e depósito. Telefone 3264-3092. Tá na hora das promoções Construforte. Pisos e revestimentos tipo A de R$33 por apenas R$25,99. É isso mesmo que você ouviu, de R$33 por R$25,99. Porcelanato branco polido R$59,90. Porcelanato tipo B R$35,90. Tinta branca 15 litros R$69,90. Vaso sanitário quadrado Serite Fit kit completo R$899. Lojão do piso Construforte, pé de serra e Riachão do Jacuípe, Bahia. 75981784846 981784921. Apesar da crise nacional, a Bahia segue de pé com o trabalho do governo do estado. Nunca se investiu tanto aqui na região. Em Feira, são 14 escolas em reforma e vem aí mais 3 novinhas. Também em Feira e Amélia Rodrigues tem mais abastecimento de água e em Baixa Grande tem rede de esgoto garantindo mais qualidade de vida para as pessoas. Ninguém para minha Bahia. Governo do Estado, Bahia, meu orgulho. A Páscoa chegou mais cedo no G Barbosa e veio recheada de ofertas para você. Páscoa Arrasadora G Barbosa, muito mais completa para você e com itens de Páscoa em até 6 vezes sem juros no cartão G Barbosa. Para fazer aquele almoço na sexta-feira, para reunir a família no domingo, aproveite o melhor da Páscoa sem pesar no bolso. Páscoa Arrasadora G Barbosa, a mais barata do mercado. Aproveite! Beleza e bom gosto, tudo para decorar seu lar. Escuta aí a dica que agora eu vou te dar. Aliança Móveis, tradição em vender barato. Tudo à vista, parcelado em 12 vezes em todos os cartões. E dessa vez com preços reduzidos, com as melhores marcas, entrega rápida e armação grátis. E já tem gente comprando. Venha conferir nossas ofertas. Aliança Móveis, telefone 3264-2600. 3623-3668. Aliança Móveis, Praça Godofredo Carneiro, número 280, Centro, Riachão do Jacuípe. Aliança Móveis, Deus é a nossa força. É a mais charmosa, é a mais completa. Aliança Móveis e Eletros, essa escolha certa. Na hora de fazer seus óculos e exame de vista, lembre-se: você está cuidando da saúde dos seus olhos. É por isso que a prioridade da Ótica Primos é a qualidade dos seus produtos. Com um laboratório de alta tecnologia, na Ótica Primos, antes de usar, você testa a qualidade dos seus óculos em um aparelho digital. Conferimos o seu grau, medidas, nível de proteção e autenticidade das suas lentes, garantindo assim a qualidade dos seus óculos. E para fazer o seu exame de vista, a Ótica Primos tem a melhor equipe de médicos oftalmologistas da região, atendendo toda segunda e quinta-feira. Na compra dos seus óculos, o seu exame de vista é inteiramente grátis. Qualidade em armações para grau, óculos esporte e exame de vista é na Ótica Primos. Telefone 3264-2128, Riachão do Jacuípe. Ótica Primos, venha conferir, bom atendimento é aqui. Farmácia Jacuipense se preocupa com sua saúde, por isso tem ótimas promoções, menor preço e um excelente atendimento. A Farmácia Jacuipense dispõe da melhor equipe para a orientação farmacêutica, com profissionais preparados e com longos anos de experiência no ramo. Lá você tem os melhores descontos em toda a linha ética e até 40% na linha genérica. E não para por aí. Os aposentados têm 30 dias para pagar, com descontos especiais. A Farmácia Jacuipense está sempre pronta a melhor lhe atender. Por isso, atende sua receita com plantão permanente diariamente, inclusive domingos e feriados, em sua residência no primeiro andar. É por isso que a Farmácia Jacuipense é a melhor da cidade em todos os sentidos. Preço, prazo, promoção, qualidade e atendimento. A você, nosso cliente, muito obrigado pela melhor escolha. Farmácia Jacuipense, bem no centro da cidade, ao lado da Igreja Matriz. Rádio Jacuípe. Alô, torcedor, chegou o grande dia. Final do Campeonato Baiano, domingo na Arena Valfredão, 16h. A bola vai rolar para Jacuipense e Atlético. É o Jacuipense em busca do seu primeiro título da Série A do Baianão. Vamos incentivar o Jacuipense do primeiro minuto até o fim. Na bola, os craques da comunicação esportiva. Oferecimento, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares de Pé de Serra.